André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Vai compartilhando a live aí, vai compartilhando. Vamos se apaixonar agora, vem. Comigo assim, ó. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Te falei, cê não acreditou. Agora a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o tempo inteiro. Te falei, cê não acreditou. Agora vai me dar valor. Como ele é do sax. Vem! Arrocha comigo! Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre estava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. E eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você. Mas chegou o ponto que não dá, você não vai mudar. As suas consequências você pode carregar. Eu tô solteiro, bebendo o tempo inteiro. Te falei, você não acreditou. Tá vendo aí? Agora a moeda virou. Eu tô solteiro. Te falei, você não acreditou. Agora vai me dar valor. Chama no sax. Para, menino. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre estava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. E eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você. Mas chegou um ponto que não dá, você não vai mudar. As suas consequências você pode carregar. Ei! Eu tô solteiro, bebendo o tempo inteiro. Te falei, você não acreditou. Agora a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Te falei, você não acreditou. Agora vai me dar valor. Um abração, meu parceiro Creu Frigomisto. A pressão aí no povoado Mutumbo. É top, é top. Quero aqui mandar um abração pra ele, o parceiro Creu